começando aqui mais um Comocast, podcast mais desejado para o cérebro. Nós estamos aqui para falar sobre um tema que todo ano de eleição, principalmente eleição de prefeitos e coisas assim, a gente tem aí um fácil financiamento, né? Digamos assim, é quase um crowdfunding, mas financiado por uma pessoa só. Olha que coisa. Hã? É isso aí. E que é um tema delicioso que nós vamos trazer hoje, que aliás é a segunda parte de um Histórias D, ok? Antes de começar esse podcast, vamos pedir para vocês avaliarem a gente com 5 estrelinhas no iTunes, exatamente 5 estrelinhas no iTunes, pra fazer a gente crescer bonito, saudável, forte, sincero, elegante e totalmente contrário do podcast. Desculpa, é que ele falou da primeira vez, eu tive que aproveitar. Tá certo. E também estamos à procura de qualquer pessoa que queira produzir conteúdo, mas não tenha por onde distribuir, ok? Esse conteúdo pode ser em vídeo, pode ser em áudio, como podcasts, pode ser em texto, pode ser em fotografia, mas não tanto, porque o nosso fotógrafo é o Pedro. Envie para contato@locomotivo26.com.br, repetindo contato@locomotivo26.com.br. Eu sou Rafael Tanicho e hoje nesse podcast vamos ter axé, vamos ter sertanejo universitário, vamos ter samba e tudo que é música ruim que a gente gosta pra caralho quando tá bêbado. Eu sou o Pedro Tanicho e hoje não tem suede. Mas Pedro, por que não tem suede? É porque ele é uma pessoa muito competente. Eu sou o Outcast e comer nunca é demais. E hoje nós temos duas participações especiais aqui. Uma que vocês estão mais habituados, porque vem bastante consideravelmente, e a outra nem tanto. Mas, para começar, das profundezas do oceano, todos saúdem esse convidado. E aí, galera, quem fala é o Homem Concha. Eu gostaria de dizer que em um churrasco tem aqueles que levam cerveja, tem aqueles que só levam carne e aqueles que só levam linguiça. É o seu caso? Ah... Pedro, não. Eu sou demais. É o caso dele? No Magic é pra caralho. E o outro convidado? E aí, galera, aqui quem fala é o Alexandre. E todo churrasco tem que ter modão. Se não tiver modão, não é churrasco. Exatamente. Exato. O Ale a gente não vê desde o especial de Natal, como Dudariolino Carvaristoraldo, algo assim, não, né? Não, Dudariboldo, sei lá o quê. Não, ok. E antes disso, o último foi o de lendas. Foi de lendas. Caralho! De lendas? O de lendas, não foi? Lendas. Não foi o de... De política? De não. Desenhos? O de desenhos? Ele teve tava. De desenhos. Ele participou dos três, quatro. Não, o último eu acho que foi de desenho, foi? Desenho, isso. E o antes desse foi de lendas, que foi do... É verdade, mas dentre quase 100 episódios ele participou menos que o nosso querido Homem Concha, mas não é menos querido por causa disso, tanto que ele está aí. Ok, e hoje teremos Histórias de Escola, parte 2. A gente fazia churrasco na escola, tá, gente? É difícil de não. Histórias de Escola? Eu falei Histórias de Escola? Falou. Histórias de Churrasco, parte 2. Histórias de Escola seria parte 3. Parte 2, Histórias de Churrasco. Não, tem gente que alguém faz churrasco na escola. Então, quem já fez churrasco na escola? Eu vi umas fotos no Facebook de uma galera que leva churrasqueira elétrica. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Vou mandar azulejar o mar. Eu vou mandar cimentar a areia. Pode avisar pra sua sereia. Praia de Paulista é o bar. E, ó, hoje eu não vou falar quase nada. Afinal, na parte 1 eu contei, acho que absolutamente todas as histórias de churrasco que eu tive. A diferença deste pra parte 1 é que neste não vai ter a ciência do churrasco que o Lost colocou pra nós, né? Esses simplesmente vão ser histórias de churrasco, ok? Independente se é churrasco pobre, churrasco rico, churrasco na laje, churrasco, sei lá, onde for, na sala de aula. Então, comecem com histórias saudáveis, vai. Saudáveis? Falando em escola, eu teve uma época... Teve uma vez na escola, no terceiro colegial, todo mundo já pouco se fudendo pra tudo que vai acontecer, não quer nem saber de nota, não quer saber de nada, é só você se inscrever num vestibular particular que você já passa, né? E a gente pensou, bom, vai ter uma aula do pai do Kramalatos, vamos matar essa porra dessa aula e vamos fazer um churrasco num sítio aí, enfiado no meio do nada. Ah, beleza, fomos lá no churrasco e tal, fizemos, durante a aula dele, ele dando aula de a gente lá. Deu um tempo depois da aula, quem aparece lá? Ele! Ele chega lá com um fardo de cerveja, senta com a gente e fica bebendo, vai bem bacana. Esse professor é bom por causa disso, né? Um abraço, seu Clóvis, o cara é foda. Qualquer gente outro boa. Professor ficaria chateado, desanimado, sem vontade de cantar uma bela canção, mas por Deus, esse é o seu Clóvis. Aí chegou uma hora que ele bebeu tanto também que começou a contar umas histórias e começou a chorar no meio do povo. Foi engraçado. Caralho. Porra, velho. Alt, conta uma historinha pra gente. Ah, é a única que eu tenho, cara. Que em churrasco assim eu vou mais o de família e churrasco de vocês, que do locomotivo e tal. Ou seja, não... só de família, porque não tá tendo locomotiva. Aí teve uma vez que eu tava com fome pra caralho e eu fui no churrasco na casa da minha avó. Eu cheguei lá, era umas 10 horas da manhã e fiquei até as 6 da tarde. A hora que deu umas 6 e pouco, comecei a passar mal, porque eu passei o dia inteiro comendo lazarentamente. Aí depois eu botei tudo pra fora. Mas a gente já viu você comendo que nem um filho da puta várias vezes, você nunca passa mal. Ele não, só é que come, fiquei... não, então veja o nível. Comendo sem parar. É, veja o nível. Se ele já comeu 8 pães com mortadela, ou mortandela, como ele disse, e com sorvete e refrigerante e não vomitou, significa que ele, sei lá, de repente ele deve ter inserido um boi por sua cavidade bucal inteiro. Começando pela jeba. Lógico. Podcast, pra quem não sabe, ele é tipo Mandrovar. Ele só come essa bosta o dia inteiro. Eu pensei que você ia falar que ele é tipo Sacha Grey. Também, pode ser. Pra colocar linguiça. Pode ser também. Entra muito carne nos orifícios dele. Aquela com linguiça certeza. Cabo de rei, que é por metro, sabe? Já vem até encapada já no saquinho. Exatamente. Menino come, hein, porra. Caralho, mano. Ale. Cara, eu tenho várias histórias, mas eu acho que... Vamos uma por uma. Uma por uma. Começar pelo começo. Eu acho que foi um dos... Eu morava no sítio, né? Foi um dos... Eu devia ter uns 8 anos, mais ou menos. Foi o meu primeiro porre que eu tive. Foi um ano novo. Caralho, mano, 8 anos? 8 anos. Foi de champanhe. Vai se fuder você e sua família. Crianças, se vocês estão escutando, não façam isso. Com todo respeito à sua família. Vai se fuder você e sua família. Com essa informação, o Ale é uma das pessoas mais erradas que eu conheço. Somando todas as outras coisas que a gente conhece dele. Então, só falta ele falar que ele tomou um porre com 8 anos e aprendeu a beijar com a mãe também. Daqui a pouco ele me fala que aos 12 teve o primeiro overdose. É, exatamente. Não, mas foi com uns 14 e foi o primeiro PT desmaiado, assim. Não, mas brincadeira. 8 anos, um menininho ali no ano novo. Tava toda a família reunida no sítio, todo mundo enchendo a cara e tinha sobrado muita champanhe. Mas, tipo, tinha muito mesmo. E aí eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu posso beber uma champanhe? Meu pai olhou e falou, já tava mais louco que o Batman, falou, pode, uma só não vai fazer mal. Aí eu peguei uma, bebi, aí falei, pai, eu vou pegar outra, tá? Tá bom, pode, peguei outra, bebi. Eu sei que na quarta garrafa eu tava na churrasqueira com um pedaço de porrete numa mão, a garrafa na outra e não deixava ninguém chegar perto das carnes, porque eu tava tomando conta. Só pra poder beber. E aí a gente pulou na caixa d'água, nadou lá, eu mais louco também, junto com meu pai. E o mais interessante, minha mãe não sabia de nada, só o meu pai. E 4 horas da manhã eu acordei vomitando. E minha mãe queria me levar no pronto-socorro, pensando que eu tava morrendo. O meu pai falou, morrendo é o caramba. Ele encheu a cara e tava vomitando por causa que ele bebeu. Puta que pariu. Imagina, imagina se levasse no pronto-socorro. Imagina, ia ter que tomar insulina, ia o juizado de menores. Conselho tutelar. Puta, então, e o conselho tutelar? O que que fez com você depois que seu pai foi preso? Aí, no outro dia, eu tava de ressaca, bebi muito refrigerante e eu acho que foi esse meu primeiro porre que eu tive. E daí, a partir desse dia, você falou, nunca mais vou beber. Champanhe, nunca mais bebi mesmo. Antes tivesse parado mesmo. Caralho, mano, 8 anos. 8 anos. É tipo, foi a primeira garrafa, foi a segunda, foi a terceira, aí eu já tava com porrete. Você vai me falar que você bebeu 4 garrafas de champanhe aos 8 anos? É. Caralho. No bico. Seu rabo. Eu tô falando. Ah, velho. E tem gente que fica, não, perguntam pra mim, eu falo, ah, não, eu comecei a beber com 12 anos. E quando eu comecei a beber, foi hi-fi numa balada com mussarela. Então tá, quando eu comecei a beber foi cerveja, eu já tomei uma cacetada de cerveja. Puta, então, tomei hi-fi e caralho, mano, foi foda, mas tudo bem. E foi com 12 anos, moleque com 8, velho. Com 8. Mas é champanhe, champanhe não dá grau. Champanhe não dá grau? Era que todo mundo acreditava. Você tinha 8 anos, viado. Só que você não conhece ele, cara. Aos 10 anos ele perdeu a virgindade e aos 15 anos ele pegou a primeira menina. Caralho. Ai, Concha, vai, por favor. Eu? É, você. Cara, são churrasco em si é uma coisa que me deixa bem... me deixou muito traumatizado. Porque... Peraí. Não. Não fui eu que perdi aconteceu? A vida. Até alguma coisa com linguiça, espetos? Não, é a família em si. Porque o churrasco é uma coisa bem familiar. Pra quem tem família grande é uma coisa horrível, porque chega altas horas, sempre tem alguém bêbado reclamando de outro parente. Então, sempre acaba em barraco. É uma coisa muito, muito animadora. Sabe que tem churrasco, você até evita. É bom pra familiarizar, mas histórias em si, acho que um cara de família, eu vou evitar. Então conte alguma de bebedeira. Bebedeira. Estamos aqui. Você que é o cara que fala que você não pode beber, que dá merda. O churrasco sempre tem bebida. Se não tem, é um churrasco sem carne, é bebida. A última vez que eu bebi, sinceramente, eu não lembro o que aconteceu. Só lembro que o pessoal falou que tava encoxando a mina. Não, mas pera. Calma. Antes de ir pro final, calma. Onde como foi até chegar o momento que você tava encoxando a mina? Bem, é que eu não gosto de beber. Não, a preparação até você começar a beber. Não, tá o pessoal todo reunido, conversando e tal. Então, o último episódio do Naruto, pá. Tipo isso. Nossa. Não bem isso, mas pessoal conversando, bebendo cerveja, até aí de boa. Daí pegaram aquelas pingas, escove, essas coisinhas mais empriquetadas. Escove de sabor. É. Nossa, que bosta. Eu falo, não, vamos virar aqui, pega um copinho, experimenta. Vamos virar, que da hora. Vamos pular na piscina e tal. Já arrancaram a camisa, já jogaram o pessoal na piscina, já fizeram bebê. A gente começou aquelas conversas... Já fizeram bebê? É. Cacete, dentro da piscina? Deve estar pagando pensão até hoje. Daí o pessoal começou com essas conversas estranhas, né? Acabei me envolvendo nessa conversa estranha. Natural, o amigo, aquele que se considera e tal, você começa a falar, não, eu gosto dele como amigo, sabe? Acredite, como amigo. E essa daí foi a última coisa que eu me lembro de dizer. E daí tem os flashes, ele encoxando alguém. Eu encoxando a mina. Outro flash, só a cara dele com dor. Outro flash dele chegando em casa meio que assado. E um flash no outro dia sendo fácil de cagar. Depois você era conhece muito da manhã. Bem fisicamente como que é o negócio, né? Não, só tô expondo. Depois era 5 da manhã. Eu tava até retomando a consciência, apesar de não ter desmaiado. A gente tava em uma roda de conversa, discutindo. Eu não lembro se era a bunda da mina ou se era os peitos da mina. Que eu encoxei. Não, é interessante pra cacete. Essa discussão é totalmente válida. Se encoxou, geralmente é a bunda. Se encoxar os peitos, é outra coisa. Se ele tá encoxando, às vezes ele quer que a mão chegue em outro lugar, né? Então. É que se ele tá encoxando os peitos, é espanhola. É da hora também. Caraca, quer citar nomes? Não, é melhor. É melhor não. É conhecido. Melhor não é conhecido. Tá com... E depois falar em office daí, hein, cara. Olha, eu acho que eu tenho uma história que eu não contei. Acho. Mas já acabou a do Conde? Já. Já acabou por aqui. Então tá. Enfim, ele encoxou e flashes. Só um comentário sobre o que ele falou de recobrar a consciência. É interessante, assim, quando você bebe pra caralho e depois de um tempo você recobra a consciência, mas você teve acordado o tempo todo. É bem isso. Tipo, começa a voltar, não... tipo, sua alma voltando ao corpo. Eu acho que assim, quando você tá bebendo, você tá fazendo uma viagem astral. Você vai pra Nárnia. Seu corpo está lá, sua alma e seu espírito. Exatamente. E pra Nárnia não, mas eu conheço muita gente que volta de Nárnia quando bebe. E tem gente que não quer voltar de Nárnia. Você vai ver o armário do Suélio tudo arranhado por dentro. Tá tentando sair, mas não consegue, sabe? Tipo isso. Daí ele coloca um pôster da Aurora pra fazer de conta ali. Mas enfim. Que parece um menino. Thiago Sequeto. Hoje ele toca numa banda chamada Rocking Stones. Porra, Thiago Sequeto já me salvou de uma bebedeira foda uma vez. Então, Thiago Sequeto, Rocking Stones. Rocking Stones, pra quem é de São Paulo aí, região, deve conhecer, né? Um cover do Rolling Stones. Bom pra caralho, por sinal. Bom pra caralho. E os caras tocaram até na Comic Con. Quem foi na Comic Con de viu ali no último dia, foi legal. Eu tava em casa e daí o Equino passou de lá. Pô, vamos lá, vai ter uma festa na casa do Thiago. Eu falei, vamos lá, né? Eu fui de calça jeans, chinelo e uma camisa velha de botão de uso. Aquelas que você usa só em casa mesmo, sabe? Tudo fodido. Chegou lá, primeira coisa, então, tem que tomar bombeirinho pra entrar. O que é isso? Bombeirinho é uma bebida, eu não lembro com o que é feito agora. Não sei. Mas é uma bebida vermelha, assim, sabe? Tinha copinhos, vários copinhos de dose. E daí eu tava, digamos assim, num momento de decepção amorosa. Ele falou, tem que tomar bombeirinho pra entrar. Eu falei, beleza, né? Peguei um, virei, peguei dois, virei, peguei três. Pô, deixa pros caras. Eu não lembro quem falou, deixa pros caras. Daí eu entrei, beleza. Eu só lembro que, tipo assim, beleza, teve o churrasco, eu não comi absolutamente nada. E eu bebi muito, e eu lembro da gente tá tocando. Tanto que tem uma foto minha tocando baixo e cantando, cavalo de um lado, Together do outro. Ah, eu já vi essa foto. Eu acho que é o Pinote na bateria. E eu lembro disso e eu não lembro de muita coisa mais. Eu só sei que tinha uns negócios meio tribais ali de enfeite na parede do pai dele ali, sabe? Que eu coloquei na cabeça. Foi um caralho, mano. E essas festas geralmente dava polícia. As festas na casa do Thiago Sequeira geralmente dava polícia. Eu não sei se o pai dele sabe, mas eu acho que o pai dele não escuta podcast, então tudo bem. Acho que não sabe nem o que é podcast. Exatamente. É que o pai dele é médico. Ou médico ou enfermeiro, não lembro. Alguma coisa assim. Não é médico. E eu sei que eu não lembro de muita coisa. Eu lembro de algumas coisas por foto e eu não lembro do que aconteceu em algumas fotos ali. Só sei que teve vários momentos que o Equino começou a se gabar, que eu e o Tchugari começamos a dar umas patadas ali. Só é isso que ele faz na vida. Sim. Aí no outro dia eu não tava conseguindo falar, cara, porque falaram que a gente ficou tocando, sei lá, até umas 3, 4 horas da manhã ali. Caralho! E não é uma história muito divertida, mas é um fato que, assim, eu queria mais daquilo hoje em dia. Te marcou profundamente. Sim, cara. Cagou de fácil. De várias maneiras. Caguei fácil. Não, foi bacana, cara. Porra, a galera reunida. Faz tempo que não faz isso. O Thiago Sequeto uma vez me salvou de uma formatura. A gente foi em Taquaritinga na formatura de uma amiga nossa. Ele foi lá com a esposa dele e tava lá bebendo e conversando, até que um filho da puta levou um uísque pra mesa. Eu bebi aquela merda quase inteira sozinho. Caralho. Eu só lembro de flashes, eu vomitando no banheiro, com gente me segurando, eu vomitando no estacionamento, aí ele aparece lá com a esposa e fala, ô, você quer que eu leve o seu carro? Beleza, leva lá. Aí ele levou o carro pra casa e se não fosse isso, eu não tinha conseguido chegar em casa nunca. Ah, tem um detalhe. Tem uma história que eu contei na primeira história de churrasco, que eu falei do cabecinha usando o balde na cabeça imitando Darth Vader. Só que tem um detalhe que o pai do cabecinha levou o cabecinha embora, porque foi o mussarela e o pai dele até essa casa que a gente tava, seguindo eu pelo rastro de vômito, João e Maria, né? Só que eu não conseguia voltar pra casa também. E aí o mussarela voltou comigo, colocou o carro na garagem, fechou o portão. Eu só lembro de eu passar o cadeado. Eu não lembro como eu cheguei na cama. É legal que essas histórias bebedeiras, geralmente você não lembra como você foi parar na sua cama, né? E você só sabe que você tava lá. Mas eu... Caralho, mano. Verdade, eu não lembrava dessa parte aí. Na história de churrasco, no mesmo sítio que fez o churrasco lá que o pai do Kramalatos foi, teve uma época que a gente tava jogando muito bets, ou taco, dependendo da região que você é. É bom lembrar que já teve mendigo que reconheceu vocês por causa disso. Já teve. Eu fui reconhecido na rua por um mendigo que a gente usava a, entre aspas, casa dele como banheiro na época. Hoje em dia, essa casa que a gente mijava dentro virou uma igreja e o padre dessa igreja se envolveu nos bagulho louco aí esses tempos. Vamos colocar aí que... Ele curtia muita linguiça. É... E meio que essa linguiça gerou morte pra um policial. Exatamente. Essa linguiça não, boga. Ok. Então, aí tava nessa de jogar bets e tal. Enquanto isso, a gente ficou pescando um tempão lá, que tem uma represa nesse sítio. E bebendo pra caralho, comendo, e pesca o peixe, joga na churrasqueira, assa aquela merda e come também. É muita cerveja, até que um filho da puta me arranjou dois pedaços de pau e uma bolinha. Aí vamos jogar bets, onde? Todo mundo bêbado pra cacete. Ah, ali tem um campo aberto. Ah, mas lá não é pasto, foda-se, vamos lá. Chegou lá, deu um espantão na vaca, manda as vacas pro canto. sai dando show, chifrudo, vai pra lá. Abriu o espaço, colocou duas garrafas pet assim no chão, andando naquela merda toda, bosta de vaca pra tudo que é canto. Nossa, mano. Pegou, jogou a bolinha, batia assim, a vaca pegava a bolinha na boca, no ar, e saía correndo com a bolinha com seus cachorros. Os quatro retardados correndo atrás da vaca com o pedaço de pau. Eu sei que esse dia a gente terminou de noite. Ai, até a cintura de merda de vaca. Nossa. Uma bosta foda. Eu acho que eu lembro de você chegando em casa de um jeito meio esquisito. Não, eu cheguei fedido, mas não tava sujo. Mas tinha marcas. A bermuda tava foda. É, eu lembro de marcas. Aí nesse mesmo dia de noite, assim, antes de ir embora, tava lá recuperando da bebedeira, até que chegou um amigo meu, abraço, Rodolfo, e ele perguntou pra mim, viu, você tem um tênis aí? Eu tenho, por quê? Me empresta ele. Os dois? Não, não, só o direito. Pra quê, velho? Mas pega, né? Ele pegou, calçou o tênis, de repente eu vejo ele dando um pique, metendo um bicudo num sapo, velho. Nossa. O sapo voou uns 10 metros de altura e caiu com a barriga pra cima. Nossa, cara, né? Sério que você fez isso? Que merda. Eu virei pro lado e falei, chuta aquele lá. Parecia uma puta de um pneu, não era nem um sapo. Nossa, meu Deus, eu não vou chutar, não. Tô seu tênis de volta, filha da puta. Agora você vai lavar essa merda aí, tudo gosmento. Caralho, sacanagem com sapo. Sacanagem, mano. Mas esse era o nível do churrasco que eu ia na época de escola. Pariu. Cara, pegando uma deixa dessa daí, acho que no meu aniversário de 20 anos, eu nunca tinha feito um churrasco entre amigos só. Sempre só foi... pra situar, com quantos anos você tá? 20. Eu tô em 22. Ok. Com quantos anos foi isso? 20. Ou seja, 2 anos atrás. Exato. Tipo no começo do Locomotiva. Começo não, já tinha ido. É, a Locomotiva tem uns 3 anos. Então, quatro, então não é tanto anos. Tempo assim, tá, não, gente? Não, não faz tanto tempo. Mas hoje eu sou uma pessoa da paz, de bem. Olha, só uma observação. 4 anos, Locomotiva. E em tese daria o que? Uns 50 episódios por ano. A gente tá beirando sem. O Suede atrasou pra porra, hein? Beijo, Suede. E então, naquele ano eu resolvi, falei, não, esse ano eu vou alugar uma chácara e vou fazer um churrasco só pros amigos. Obrigado. Valeu, hein. Obrigado. Valeu, hein. Tô sabendo desse churrasco. Olha, obrigadão, hein. Valeu. Calma, nesse final de ano vai ter um churrasco também. Só pros amigos? Não, esse daí não, pessoal... Não, esse eu vou chamar você. Só pros amigos ou pra gente também? Não, mas naquela época eu não saía com vocês tanto, não tinha tanto contato. Chateado. É, chateado vocês, que vocês não conversavam comigo. Então... Não. A culpa é nossa. É, a culpa é de vocês. Daqui a pouco a culpa dos negócios também é da vítima. E aí eu peguei, eu queria ficar na época... Nossa, mano! Por que não, prossegue, vai. Não, e não vai dar merda. Na época eu queria ficar com uma menina, conversei, ela morava no Turvo. Eu fui buscar ela de carro, voltei. Quero nomes. Trabalho no Turvo, quero nomes. No Turvo, cara. Prefiro não comentar. Que eu provavelmente conheço. Você provavelmente conhece. Vamos chamar de... Cara, eu não posso. Vamos chamar de... Não. Não, pega um nome menos torto. É. Vamos chamar de... Isoge. Pode ser. Isoge, então, o nome dela. Como que é o nome? Isoge. Isoge? De onde você tirou isso? Isoge. É, só sei. Enfim, fui buscar isso lá no Turvo. Voltei. Puta que pariu. Vai. Voltei pro churrasco e tal. Comecei a beber e tal. Fiquei com ela no churrasco, só que ela precisava voltar cedo. Era por volta de uma meia-noite. Eu já tava bêbado. Peguei ela, coloquei ela no carro. Cara, não se atreva a levá-la pra casa. Toda puta mora longe, já diria várias vezes. Exatamente. E a festa rolando. Voltei, deixei ela no Turvo. Isoge. Voltei, deixei a Isoge no Turvo. Chegando... Não dá nem pra inverter, né, cara? É. Cheguei... Chegando em Matão, tinha um carro na minha frente a milhão. E eu tava louco, com o golzinho, golzeira. E comecei a correr atrás do carro. E o carro na frente, eu atrás. Chegando no Matão, eu já tava puto que eu não conseguia podar ele. Eu peguei e taquei a luz alta no carro. Quando eu taquei a luz alta no carro, o que que era? O carro da frente. Uma viatura. Eita. Eu tranquei o cu que não passava nem uma agulha. Eu bêbado, com carta, com o carro do meu pai. Peguei... Ia ser engraçado se fosse hoje. Na frente ali. Enfim, ele pegou, a viatura tomou um caminho diferente, devia estar atrás de alguém, não deu importância a mim. E eu fui pro churrasco. Continuei bebendo, daí, na hora que eu voltei, eu não lembro mais de nada. Eu sei que eu acordei no outro dia dentro do carro, o carro inteiro vomitado. E aí eu peguei meu celular e comecei a ver as fotos. Eu vi que tinha uma pessoa com uma máscara de um pânico que eu não tinha convidado pra festa. Tava no meio da festa. Tem um cara do pânico, foi, né? Não foi. E eu tenho as fotos até hoje disso daí. Tipo, nossa, Emílio, tá marcado. Né? E... Chateado. E foi uma coisa bem assim, que tipo, até 1h eu lembrava. Depois, só pelas fotos, o carro todo esgormitado, que eu tive que lavar depois, pro meu pai não perceber. Sem contar a vez que eu já bati o carro também, em churrasco. Nossa. Tem várias calma, histórias. Calma que vão chegar lá. Eita, tesouro. Vai lá, Alt, conta outra história, que eu você comeu tenho. Bastante. Eu não tenho isso, mas... Toma no cu, Alt, o que você tá fazendo aqui, velho? O Alt é um cara que tem que viver mais, eu acho. Então faz o seguinte, busca a coca pra nós. Vamos levar o Alt pra maldade? Vamos levar no puteiro? Vamos. Tirar do seio da família e colocar nas tetas da maldade? Nossa senhora, Alt. O Walt não conta história, mas peida. É verdade. Vou lá buscar. O Walt é um frasquinho de surpresa. Exatamente. O Rafael pariu o podcast pelo rabo aqui. Pariu a Isuzu. Menina, você tá rodando de pneu murcho foda, hein? Puta que pariu. Achei que você tinha minha idade, caralho. Ô, louco. Eu fiz 31. Não tô acabado assim, não. Eu tô. Ele falou que você tá acabado. Não, é que ele não, tem, ele falou ele que... tem 8 anos a menos que eu. Ele tá rodando de pneu murcho pra porra. Como assim, rodando de pneu murcho? Você tá um bagaço, velho. Que isso? Eu não pareço ter é 30 cachaça, anos. É cachaça. Foi com 8 anos. Não, foda-se. Só pra reforçar. Tá, tô vendo que a gente tá pendendo pra um lado história de bebida. Tá. Então vai ser história de churrasco parte 2 / bebida parte 1. É, porque, bebida, tipo, churrasco muitas vezes, só tem bebida. É, muitas vezes os churrascos que eu ia, assim, o pessoal combinava churrasco e virava outra coisa. Do tipo, ah, vamos fazer churrasco, beleza. Chega lá, todo mundo pede pizza. Mas a bebida sempre tá presente. Sim, na nossa verdade, vida. Verdade. Contar a história do Álvaro, já que ele não tá aqui. Nossa. Apesar que muitos ouvintes presenciaram. Muitos, pelo menos, os que estão no grupo do Locomotiva. Entra no grupo, animal. Exatamente. Então fica aí mais um recado, né? Entre no grupo do Locomotiva, é só clicar no link que tá aí, ó. Animal. Tá aí no post. Mas o Álvaro, cara. Não, antes eu vou contar uma outra história. Eu e o Léo, a gente tinha acabado de terminar a edição de 2 vídeos da Comic Con, ou 3, ou não lembro quantos. Foram bastante naquele ano. Foi o ano que você fez lá até o show do Massacration inteiro, praticamente. Doideira. Aliás, o do Detonator, né? E a gente veio pra cá. E eu não sei o que aconteceu. Eu juro que eu não sei o que aconteceu. Tava eu, o Léo, o Suede e o Álvaro. E a gente resolveu comprar vodka ruim. Mas pensa em vodka ruim, você pensa, a balalaica. Não, a vodka chamava Danadovski. Nossa! Danadovski é lindo. Não é brincadeira. Pariu, é uma vodka que vende lá no tiozinho. O tiozinho é um cara conhecido daqui da gente. É um, porra, vende lá no tiozinho Danadovski. Beleza, vodka ruim, que a gente faz? A gente toma virando, né? Pra não sentir o gosto disso. Se arrepender. Exato. E daí, né, enchemos. Tal, tá, o Alvin tomou... A gente tava com esses copinhos que a gente toma coca. Geralmente é um copinho o quê? Copinho americano? Daqui? É, americano. Copinho americano que só existe no Brasil. É aquele copinho, é aquele copinho de boteco. É, aquele copo de pingado. Exato. E aí o que acontece? Enchemos, né? Meio copo pra cada um. 1, 2, 3, virou. Sem zoar, passou o quê? Uns 2, 3 minutos. O Álvaro tava pingando de suor. Só um detalhe, ele tinha feito bariátrica e nunca tinha bebido desde então. E olha que fazia o quê? Uns 2 anos que ele tinha feito bariátrica. Ele nunca tinha bebido desde então, e quem faz bariátrica fica com muito menos sensibilidade ao álcool. Aliás, muito mais sensibilidade ao álcool. Sim. E aí ele começou a debruçar na mesa. Caramba. E aí ele começou a debruçar na mesa e falar: cara, eu acho que eu vou morrer, velho. Eu tô morrendo, cara. E sei lá o que, não, Alvin, relaxa, mano, toma mais um aí. E colocando, e eu virando, puto, o Suede não tava podendo beber nesse dia, porque a Serena tava aqui, a filha do Suede, e o Léo tava bebendo assim, disfarçando, ah, tô tomando, tipo, 3 horas com meio copo, sabe? E eu virando, tal, e pá, e o Álvaro morrendo, achando que tava morrendo, falando, não, cara, relaxa, daí, né, porra... É a sensação de estar bêbado, então fica susto. É só que é que tá. A sensação de estar bêbado, pra gente, tem que beber pra caralho. Pra ele foi meio copo. Sabe quando você bebe pra porra mesmo, que você perde noção da realidade? Ele tava desse jeito por meio copo. Eu só lembro que chegou no momento que eu virei pro Suede e falei: Suede, me traz um balde. Eu sou um bêbado consciente. Eu fico bêbado pra caralho. Daí eu falo: por favor, por obséquio, poderia me trazer um recipiente o qual eu possa vomitar dentro? Descarregar. Pelo menos você não vomitou no carro, né? Tripas. Exatamente. Daí ele colocou o balde aqui do lado, eu virei, fiquei meio pendurado e... pra caralho. Daí a avó chegou. A avó chegou no momento que eu estava, né, triste. Obrando. Eu não vi a avó chegando. Foi assim, eu tava vomitando aqui do lado, eu tava sentado exatamente na cadeira que eu estou, e o balde estava do meu lado, e eu tava vomitando agachado ali, e daí, de repente, eu levantei, a avó tava ali. Oi, vó, tudo bem? Ela só olhou, abanou a cabeça, tipo, negativamente, falou, eu vou fazer um café. Isso era umas 3 horas da manhã. Caralho! E daí eu tomei o café. Cara, tomei o café, parece que... É, entra na minha casa. foi Deus, assim. Entra na minha vida. Daí eu fiquei curado, sabe? Caralho. Milagres acontecem, santo sabe? Café. O café da Vana Milagrosa. E o Alvin? O Alvin, cara. O Alvin, assim, ele parou de beber depois do segundo copo. Eu continuei. Tanto que teve que buscar mais Dana Dovski. Coragem. Sim. E ele parou e, tipo, ele ficou mal. Mas ele se recuperou rápido também depois. Da mesma forma como ele zoou rápido, ele se recuperou rápido. Eu tenho mais do Alvin pra contar, mas eu gostaria que alguém contasse outra história antes. Ah, eu tenho. Então vai. Nesse mesmo sítio, em uma outra ocasião, todo mundo bebendo, óbvio. Esse sítio é lendário. Não, esse sítio tem história pra caralho, velho. Você não tem ideia. E, assim, a gente resolveu passear na propriedade e tal. E tinha uma plantação de laranja e tal, beleza. De repente, o retardado aqui começa... Tem a maravilhosa ideia de chutar laranja. Meter bicudo em fruta, óbvio. Porque é pra isso que serve. Já tava bêbado, né? Sabe pra caralho. Tava todo mundo. Foi uns 5, 6 nessa turnê do inferno. A gente foi lá, viu o pé de laranja. Eu peguei a laranja do pé, assim, colhi e meti o bicudo pra cima, sabe? Os banzai da vida que você chuta lá pra puta que eu pariu, só pra cair reto e vir na cabeça de um. Aí eu chutava, de repente eu desisti da ideia de colher a laranja. Eu já chutava direto do pé e saía voando. Só que de repente eu senti uma porrada tão forte no meu ombro, cara. Eu cheguei quase a cair. Quando eu olho, o filho da puta achou um coco no chão e pegou e jogou em mim. Aí, como toda boa pessoa, eu levei na esportiva. Ah, quem que não joga um coco no amiguinho? Vamos seguir viagem. Começamos a andar. Chegou num lugar que era uma mata fechada. Não sei por que deu a ideia de ser retardado e entrar naquela porra. Chegamos lá, tinha aquelas caixas de apicultor. Caralho. Sabe, tinha umas 4 ou 5. Nossa, velho. Olha, eu tô sentindo um cheiro de merda. Então, né? Porra, quem que tava lá? Tava o César. Cara. Então. Aí, beleza, mas... Eu sou alérgico. Só relembrar, a gente já falou sobre o César e a gente já falou que ele teve a cara feita... Esmigalhada, parecendo uma traquinas numa lombada. É, e ele já teve a cara refeita inteira de quê? De titânio? De platina, não sei. Caralho. Enfim. Ah, ele, porra. Enfim. Tava lá, beleza, e eu, nossa, que da hora. Eu retardado, bêbado, alérgico à abelha. Chegando perto, assim, dando uma olhada, de repente, do meu lado, na caixa, bluf, uma laranja. Meu filho, olha pra trás o César numa posição, assim, de arremessador de beisebol, sabe? Meu filho da puta, saiu todo mundo correndo daquela bosta, bêbado pra caralho. Puta que pariu. Chegou no sítio, eu, nossa, cara, eu não acredito que eu não tomei uma picada. Quando eu tirei a camiseta pra ver, cheio de ferrão de abelha. Nossa. Filha da puta, picaram tudo por cima da camiseta, eu não senti nada, não pegou em mim. Cara, eu quase morro porque o Lazarento me mandou uma laranja na caixa que eu tava olhando. Ia ser uma história engraçada. Seria engraçado pra caralho. O cara morreu porque o outro foi retardado, velho. É, uma morte sempre é gerada pela retardadice. Sim, de alguém, né? É, isso é verdade. Cara, vai. O dia que eu virei tatuzinho. O Álvaro te comeu? Sobrou, né? A gente foi num churrasco. Churrasco lá do pessoal da fábrica, onde que eu trabalhava. E a gente tava na chácara, bebendo, tal. E eu não lembro muito. Eu sei que eu fui atravessar a rua, eu fui atropelado por um carro. Caralho. Nossa. No outro dia eu acordei tudo dolorido, mas não foi esse o ponto. Foi o ponto que eu estava caminhando pelo campo de futebol e caí de cara no chão e comecei a querer cavucar o chão. Tá? Tinha chovido e eu comecei a cavucar. Assim? Aí, você mundo... usou muita droga. A história de bebedeira, não de droga. E aí começou todo mundo a me chamar de Tatuzinho. Então meu apelido Tatuzinho veio dessa história aí. Caralho, poucas pessoas sabem. Mano. Eu ia falar que era besouro, mas deixa quieto. Ó, Álvaro. Mas... Teve um outro dia, que assim, o Pedro fica puto, mas a gente sempre decide beber assim, no dia que eu não tô. Não, não é no dia que ele não tá. É sim, no dia que eu não tô, caralho. A gente chega um dia aqui, não tem nada pra fazer, quando tem dinheiro, pouco dinheiro assim, a gente compra a Dana Dovski. E daí a gente, só que nesse dia a gente resolveu ir além. Caralho. A gente comprou corotes de todos os sabores. Nossa. E aí eu acho que tinha, devia ter uns 10 corotes. E a gente, porra, corote no copo? Não, né? Corote, cada um pega o seu e vai tomando, porra. Não. Afinal de contas, se não fosse pra porção individual, não vinha num corote. Exatamente. Não, eu penso o seguinte. povo fala, porra, você toma corote, passa mal, porra. Lógico, caralho. Se eu fosse pra ficar de boa, eu pegava um uísque, sei lá, alguma coisa. Tipo o uísque que o Suede gosta, 12 anos, assim. Tipo assim. É. Pegava esse uísque, né? Ficava de boa só degustando. Não, porra, eu quero ir à desforra. Então eu compro bebida ruim. Você não vai pro caralho com bebida boa, né? Você tem que fingir que é gente quando você compra uma bebida boa. Aí, beleza. Eu não lembro quanto o Álvaro bebeu. Acho que não foi um corote inteiro. Ou se foi, foi no máximo um e meio, porque ele, né, entrou na faculdade, ficou um pouquinho mais resistente ao álcool. Mas ele tomou um corote e meio aí, vamos chutar alto. E de repente ele começou a falar alto pra cacete. Quem tá no grupo do Locomotiva, quem tava no grupo Proibidão da época, sabe que o Álvaro começou a falar do meu pau e do pau do Pedro. Verdade. Eu nem tava na hora. Exato. Não sei por que ele veio falar do meu pau. Ele começou, não, cara, o pau de vocês deve ser muito grande, cara. Que vocês pegam umas minas, cara. E ele fala desse jeito, cara, quando tá bêbado, cara. E daí, não, cara, porra, sei lá o que, o Suede Álvaro, fala mais baixo, cara, meu tio tá dormindo. Já falamos, o tio do Suede dorme no cômodo ao lado. E a porta fica de frente aqui com a gente. E aí, né, não, porra, e ele falando alto. Seu tio tem 92 anos, ele vai morrer. Ele tem que morrer, sei lá o quê. E daí o Álvaro chegou no momento ali. Cara, eu preciso levantar, me ajuda. Daí o Suede ajudou e ele começou a dançar funk. E eu acho que tem vídeo dele dançando funk. Ai, é pra isso que ele precisava levantar. Exatamente. Não era nem eu quero levantar pra dançar. Não, eu preciso. E aí ele... Senão eu vou morrer se eu não fizer isso. E aí ele caiu no chão. Caralho. E daí o Suede foi ajudar. Não, me deixa aqui um pouco. E aí, beleza, o Suede sentou. Ele falou... Cara, você não é meu amigo, você não vai me ajudar a levantar. E aí, tipo, tinha um saco de cimento ali, ele começou a querer comer o saco de cimento da maneira sexual. Então ele começou a encoxar o saco de cimento. Daí começou a chover. Ele foi pro meio da chuva. Ficou uns 10 minutos, 15 minutos parado na chuva, assim. E a gente só observando, né? E isso é de boa, bem de boa, realmente. Caralho. Daí ele voltou, sentou ali. Porra, cara, acho que eu tô passando mal. E babando, né? Aquela cena bonita. A Ingrid vai ficar feliz de saber que o Alvin tava assim. E daí babando e tal. Pô, cara, pega alguma coisa pra eu comer. Daí o Suede falou, só tem tapioca. Pode ser, cara. Daí trouxe uma tapioca pra ele. Ele mordia um pedaço, cuspia. Mordia um pedaço, cuspia. Filho da puta, tá ligado? Daí beleza. Pô, me leva pra casa, cara. Então, Alvin, acho que não é legal você ir assim pra casa, né, mano? Pelo menos vomita pra, né? Senão você vai acordar mal pra caralho no outro dia. Não, cara, quero ir pra casa. Daí ficou uns... Nossa, velho, uma meia hora. Quero ir pra casa, quero ir pra casa, quero ir pra casa. Até que deu no saco, o Suede pegou e levou ele. Aí, o que acontece? O Alvin acordou no outro dia sem roupa na cama dele. E ele não lembra por que ele acordou sem roupa. Isso... Ó... Obviamente que a gente falou que o Suede deu uma porrada, né, menino, né? E óbvio que ele acreditou. Mas, mano, cara, o menino, olha, esse dia ele deu trabalho, hein, velho? Puta que pariu, cara. O que você tá fazendo aí? Eu tô vendo só. Então conta mais uma. Os outros não tem mais história, é caralho. Que não chega a ser uma história exatamente, então né? Vai, mas um vai. Pequeno caos. Que você falou que ele acordou nu. E vocês Sim. disseram que o Suede tinha dado um trato nele. Peraí, você acordou nu? Não. E alguém tipo... Teve uma ocasião em um churrasco de amigos também. Acho que não chegou a ser de escola, mas teve bastante gente da escola lá. O amigo nosso, ele ficou bêbado e desmaiou. Meu PT dormiu. Peraí, foi na escola? Não. Era alguns amigos da escola, ah, mas tá. Que não era muito pessoal. Porque, porra, a escola que libera, assim, é uma escola, né? Deu PT e já dorme na sala. Porra. A gente aproveitou e pegou alguns ovos na geladeira da mãe do dono da festa e bateu a clara. Nossa, mano. E a gente passou. A gente teve a pachorra de passar um pouco da clara batida na bunda do rapaz que desmaiou. Na cavidade anal. É. E o cara acordou de boa. Vomitou, estava um pouco confuso. O problema foi que ele foi no banheiro e a cueca estava grudada. Ele começou a perguntar. Então, é o que eu ia falar. O que claro, aconteceu? Quando seca, o ovo quando seca fica grudento pra caralho. É. o cara ficou curioso, o que aconteceu? Dele, pra todo mundo da festa, cara, não, pode falar, alguém me comeu? Pode falar, só quero saber quem foi. Só tô curioso. Se alguém falar que, se falar que alguém me comeu, pelo menos eu, né, eu paro de arranhar o armário, porra. Cara. O cara perguntou pra todo mundo da festa, o cara tava curioso, ele tava desesperado, na verdade, né, porque nossa, não é toda noite que se é comida. Ah, depende da pessoa, não sei. É. Eu tenho uma história de um churrasco na casa de um nosso amigo, que eu vou só chamar de Pelica, e cara, sempre que fazia churrasco lá, dava alguma bad. Tipo, alguém bebia pra caralho, começava a vomitar e falar bosta dos outros. Eu e acho tal. Que assim, na vida dele... Na vida dele sempre acontece então, merda. Então é ele que atraía coisa. Por exemplo, o filho dele chama ele de Pelica. É, o filho dele não chama ele de pai, já sabe? Exatamente, cara. Então... Aí meio que um amigo nosso, abraço, catatal, ele bebeu pra caralho naquela merda. Ele deitou na sala e dormiu. Aí quando a gente chegou, ele tava dormindo com meia bunda pra fora e com a camiseta, tipo, na nuca. Aí a gente perguntou pra ele, você tem canetinho, alguma coisa assim? Óbvio que tem. Então vamos fazer um regaço aí nas costas do cara, na bunda dele. Mas desenhamos um pinto, fizemos uma caralhada de coisa, escreveu um monte de besteira nas costas dele, na bunda. Aí beleza, ninguém falou nada. O cara de uma hora acordou e foi embora. No outro dia... Assim, 2 dias depois na escola, isso aí foi num sábado, no, na segunda-feira, ele chegou na escola lá falando, seus filha da puta, não sei o que, caralho, o que foi que aconteceu? Quem que escreveu em mim? Quem que desenhou? Ah, velho, não sei por quê, o que houve? Não, porque eu cheguei em casa e tal, no outro dia teve um churrasco de família, aí tinha piscina, eu tirei minha camiseta e todo mundo olhando lá, nossa, por que que tem pinto desenhando nas suas costas, cara? Que miséria você? Ai, cara. Meio que ele não tinha como se lavar e tirar a canetinha do meio das costas, e acabou expondo pra família inteira dele toda a obra de arte que a gente fez dele. Caralho. Caralho. Ali, por favor, mais uma. Mais uma. Cara, só um adendo antes. O Marcelo. O Marcelo é um cara engraçado. Marcelo, e ele não veio, a gente convidou ele. Tem alguma, sim. Só um adendo antes de contar uma com o Marcelo. Quem nunca fez churrasco, queria, tava louco pra fazer churrasco. Não tem carvão, tá tudo fechado. Sempre. Já. Você vai lá no meio da mata, qualquer lugar, acha uns pau velho, taca na churrasqueira tudo e lenha. Tudo pra dar certo. Eu já fiz isso, só que eu tenho um amigo que é marceneiro, então a gente pegou muita madeira na marcenaria. Nossa. Dele. Chegou num canteiro aqui na cidade, jogou tudo dentro de um tambor, acendeu aquela merda lá e colocou uma grelha por cima. E deu certo pra caralho. O churrasco bom é esses tamborzão de 200 litros de ferro. Só coloca a grelha, taca a lenha embaixo e... Sempre. Foi. Do Marcelo. Do Marcelo eu tenho uma vez que a gente saiu pra beber. Não foi em si num churrasco. Mas que ele tem uma cicatriz até hoje na barriga por causa disso. A gente... Aliás, só fazer um adendo. Esses dias eu tava no Facebook e daí tava lá nas lembranças, né? E eu perguntando, Marcelo, é sério que você mijou na sua irmã? Como assim? Isso é verdade. Ele contou mais uma história, né? Ele mijou na irmã dele e o filho da puta teve a capacidade de um dia que ele tava ruim, foi dormir em casa... Ele mijou no meu quarto. Eu só acordei ele de pé mijando na parede. Eu falei, filha da puta, o que você tá fazendo? Ah, não, eu pensei que eu tô no banheiro. Eu falei, caralho, vai lá no banheiro. Ele mijando no meu quarto. Crianças não usam drogas. Crianças não convidem o Marcelo pra beber e usar drogas. Exatamente. Não, crianças não convidem o Marcelo pra ir na sua casa, porque senão ele vai mijar em vocês. Não deixa o Marcelo mijar em vossas irmãs, ok? A não ser que elas peçam, mas isso é outro caso. E a gente tinha saído na pista de skate, saudosa pista de skate, que hoje vocês eu nem foram sei. Fumar um baseado louco lá, né? Não, na época era só bebedeira mesmo. E a gente bebendo. Eu não lembro quem teve a brilhante ideia de brincar de esconde-esconde lá na pista de skate. Eita. É um lugar seguro pra caralho pra brincar dessas merda, né? E tinha chovido. Nunca mais e chuva. Lá tem uma rampa que é lisa, igual sabão. E eu e o Marcelo saiu correndo junto pra se esconder. Descendo aquela rampa, ele levou um escorregão. Ele tem uma cicatriz, pega a lateral da barriga. Ele ralou a barriga inteira naquela Nossa, cicatriz. Mano. Ele me empurrou. Ele ralou na cicatriz. Ele ralou no chão e teve uma. Aí ficou a cicatriz. Na hora que ele escorregou, ele me bateu junto e a gente saiu rolando. Sei que até hoje eu tenho uma cicatriz no queixo e ele na barriga. No momento que eles saíram rolando, começou. Can you feel the love tonight? No momento que o Simba e a Nala estão... Sim, sim. Aí eles caíram numa posição de 69, sem rumo. Então, cada um foi para um lado. Opa, acontece. Os dois se machucaram. Mas sei que, olha... Não, aí... O dia que ele foi lá em casa, que ele mijou no meu quarto, nossa, eu xinguei ele. Mas ele tava bêbado ou foi sonambulismo? Não, ele tava bêbado, aí ele acordou bêbado pensando que tava no banheiro. Simplesmente levantou, virou pro lado da parede e começou. A sorte é que ele mijou na parede, né? A pessoa, se você quiser, pensasse que eu fui a irmã dele, mijasse em mim? Ah, cara, um banho dourado, velho. Vai tomar no cu. Uma mijadinha não faz mal a ninguém. É tipo um tapa, cara. O tapinha também não dói. Nossa senhora, polêmico. Toca a música. Conta uma história aí, velho. Porra, mano. Super. Pera aí, tio. De bebedeira. Você falou isso aí na cabeça. Porque... É porque eu encontrei ele hoje, eu demonstrei meu ódio por ele. Faz sentido. Teve uma vez que eu e uns colegas de sala resolveram jogar futebol bêbado, cara. Não loucaço, isso aqui. Mas mudou pra bebedeira mesmo. Mas mudou mesmo, né? Então se foda. E, cara, foi... Esse momento só ele tá aqui no ambiente, ele deve tá chateado, porque, porra, de história de bebedeira ele tem. Então ele deve tá chateado. Porque assim, só explicando pro Sueli. Começamos com história de churrasco. Ninguém mais tinha história de churrasco. Eu tenho, mano. Eu perguntei. Mas deixa o menino contar de bebedeira. E a gente ficou jogando bola bebaço, sim. Um acertando chute no outro. E terminou meio que um Street Fighter lá. Todo mundo dando voadora no outro. Porque, entre aspas, era grama e não machuca cair. O Walsh quer ter histórias estantes, né? Opa, caralho. Eu vou contar mais uma então, vai tomar no seu cu. Tava nós bêbado pra caralho no final do terceiro colegial, numa chácara aqui dentro de Matão. E, nossa, enchemos caneco naquela porra. Aí fomos todos pra quadra de basquete que tem lá, conversando e tal, quadra totalmente de concreto. Aí, do nada, a gente acha uns discos de metal numa lateral. Acho que era os discos que cobria o lugar que você encaixava a trave do gol no chão. Aí, e cada disco era grosso, assim, devia pesar um meio quilo cada um. Uhum. Aí, gente, nossa, aí, que da hora. Vamos fazer o seguinte, a gente tá em 6... Bota 3 pra cada lado e vamos jogando essas merdas um no outro, né? Mas do tipo, mandar a gente ao chão pro bagulho ir rolando e pegar, né? E do tipo, tem que desviar. Nossa, ótima ideia, todo mundo descalço, vamos jogar essa merda. Aí pegava, o primeiro que passou, velho, eu tava bêbado. O primeiro que passou perto de mim saiu fazendo... Pau, bateu na parede, arrancou uma lasca do concreto. Aí você pensa assim, se eu tivesse sobra, eu tinha pensado, cara, isso aqui é uma péssima ideia, né? Na hora eu pensei, nossa, sai faísca com outra. Vamos jogar esse negócio. Eu comecei a mandar aquelas merdas. E tava ficando de noite, então era só faísca no chão, indo pra tudo. Puta que é lado, que pariu, véio. Véio. Até que pegou um no meu dedão. Aí eu pensei, porra, não é tão ruim assim, não doeu, né? Vamos continuar. Começamos a jogar. No outro dia eu descobri que eu tinha trincado meu dedão, não conseguia andar mais. Nossa senhora. E depois o cara da chácara ligou pra gente, meio que a gente destruiu a quadra dele. Praticamente comeu, assim, uma área de uns 10 centímetros de altura por 5 de profundidade na lateral inteira da quadra. Caralho, mano. Isso foi da hora. Cara, tempo de escola, tem umas brincadeiras meio besta. Alguém aqui já brincou de passou, levou? Sim. Na escola? Claro, já. Oh, caralho. Cara, pegava, na verdade, não era nem uma bola. Pegava uma garrafa de 2 litros, uma garrafa pet, e tinha que passar no meio das pernas de qualquer pessoa que estivesse brincando. E descia porrada no cara. Ah, criança... Na época, criança era mais feliz. Sim, na época que a violência não existia. Exato. Que era tudo feito com amor. Tudo era uma brincadeira, exatamente. Pô, Street Fighter é brincadeira. Vamos bater um no outro, tá tudo certo. Continua amigo, né? Só de bebedeira. O que isso tem a ver com bebedeira, cara? Não, é que eu peguei um adendo de escola que você tava falando, de tacar as coisas e porrada e... Não tem muita bebedeira no meio. Tá, então beleza. Ô Concha, você tem? Vamos puxar na memória. Cara, até pode ser dizer que é bebedeira, assim. Bom, a cicatriz que eu tenho aqui no braço, cara, foi uma brincadeira minha e meu irmão quando a gente tava meio bêbado. A gente começou a brincar de lutinha em casa. Eu tinha bebido um pouquinho. Saudável. Bem pouquinho, né? Mas acho que eu era fraco na época e acho que ele também. Porque a gente começou a brincar, e foi ficando meio sério. É o famoso 5 minutos sem perder a amizade, é, né? É, tipo isso. Mas perdeu, né? Então, perdeu. Até hoje um não fala com o outro. Eu lembro que não sei porque eu fui me esconder atrás da porta da entrada pra casa, que é a porta da cozinha. E a porta era de vidro. Tinha aquelas partiçãozinhas de vidro. Putz. Então, eu lembro que ele brincando, assim, ainda começou a empurrar a porta contra mim, contra a parede. e eu empurrando pra fora. O que será que pode acontecer de errado? Só que eu tava apoiando no vidro, então meu braço entrou pelo vidro. E fez um cortezinho bonitinho no meu braço, que eu carrego até hoje. Fecha com uma tatuagem, já era. É, eu lembro que foi legal, porque a carne dobrou pra dentro, assim, foi interessante. Foi legal, aí ficou sóbrio na hora. Só tatuar o Naruto transvestido de mulher lá e tá tudo certo. Sexo e nojutsu. Eu lembro que ele ficou sóbrio na hora, já lavou a ferida e me levou pro hospital. Lavou, né, tá bom, não precisava nem costurar nem nada. Quantos pontos essa bosta? Foi 7, 8. Ah, de boa. Pequenininho. De boa. O Pedro tem mais do que isso no pulso. No pulso e na barriga. É. Eu tenho uma história também. Então vai. De um amigo meu. É de bebedeira. Okay, ou tem bebida ou tem churrasco. Tá. Um dos dois vai ter que ter. A gente tinha saído pra beber. Tinha saído eu, esse meu amigo, o Marcelo, um outro amigo nosso e uma menina. E esse meu amigo, que eu vou chamar ele de Balbuíno. Peraí. Ok, ó, só deixar claro, ele não é negro. Nós somos racistas. Né, vai que, porra, não, tô chamando de babuíno porque o cara é preto. Não, ele não é. A referência é o sobrenome. É, exato. E ele queria ficar com essa menina. E todo mundo bebendo. Ele conseguiu ficar com essa menina. E aí, ele queria fazer algo mais com ela. Levou ela pra um fundo... Penetrá-la. Levou ela pra um fundo de construção de casa, só que tava tudo escuro. Aí ele chamou o outro amigo pra clarear, porque ele não tava enxergando. Então ele pegou o celular. Levou a menina... Aí foi os três pro fundo da casa e ele teve a capacidade de comer a coxa da menina. Ele gozou com a coxa pensando que era outra coisa. Esse fez na coxa mesmo, né? Ah, mano, e vai o cara lá clareando e o cara comendo a coxa da menina. Caralho. Tem várias histórias que eu não sei se eu já contei. Puta que pariu. Tem a história da Risoles. Nossa, velho, qual que é essa? Tá, vamos lá. Se eu já contei pro povo da mesa, eu peço desculpa pro ouvinte novo que tá chegando aí agora. Vai ser novidade, ok? Fomos tocar a minha banda Destiny Rock Band, a única banda de hard rock que tinha em Matão na época. E a gente foi tocar numa festa em que o pagamento da banda era o tanto de convite que a banda conseguia vender. Os convites tinham ficado com a Risoles. A Risoles tinha vendido todos os convites. A Risoles não deu dinheiro pra gente. A Risoles, nesse dia, queria pegar o Perereco. Bonito. Pois é. A Risoles bebeu todo o pagamento da banda e pagou bebida pros amigos. O primo do Mussarelo, o Fábio, tava dando carona pra gente. Sim. A Risoles... Digamos assim, que ela colocou todo o presunto e queijo pra fora dentro do carro do Fábio. Ou seja, deu uma bela vomitada. Ai, carai. Pererex estava bêbado também, só pra deixar claro. Chegando na casa do Fábio, que a Risoles morava atravessando a rua, e o Perereca morava na outra rua, assim como eu, porra, tem que lavar o carro do Fábio. O Perereca tirou o tapete e começou a tirar com a mão, falando, é só comida, é só comida. Porra, Perereca, então come aí, cara. Não, já tô cheio, só comida. E com a mão ali no vômito, cara. Pô, Risoles, acabou a banda aí depois dessa, né, também. Porque... Obrigado, Risoles. É, valeu, Risoles. E o Perereca comeu ela, né? Não. Nossa, tem outra história. Quem comeu ela? Tem uma história pior. Tem uma história legal, na verdade. Tem a história da irmã do Pera. Ai, caralho. A irmã do Pera. Pera também é nome fictício, assim como Risoles. Perereca não. Perereca é o nome que a gente chama ele mesmo. E a gente tava numa festa. E tinha uma moto passando nessa festa. Não, mentira. A gente tava numa festa. E nessa festa, se eu não me engano, foi uma festa que tinha tocado Exótica, o Kiscover. Sim. Eu me lembro de flashes dessa festa. Nessa festa, o Pedro pegou a irmã do Pera. Eu peguei na frente dele. Sim. Não ficou muito feliz, não. Só que também outras... Zilhões que de a gente pessoas. Contou, outras pelo menos 16 pessoas pegaram a irmã do Pera. Mas ok. Tava tudo feliz e tal, né? A Risoles veio pra querer ficar comigo. A irmã do Pera me salvou. ficou com você? Não. Não, mas me salvou. Pra ela ver me abraçando, tirou... Tipo, a Risoles veio... Manda um rinoceronte, assim. Mirou, sei lá, o gnu. Não, rinoceronte não come gnu. Não come grama, cara. Ele mirou o capim. Mirou o capim e foi, sabe? Mas aquele capim que tá uns quilômetros, assim. Mirou e foi na debandada, tá ligado? E eu, caralho, mano, o que eu faço? Não tinha ninguém conhecido por perto, sabe? O que eu faço? O que eu faço? Pô, fudeu, fudeu. Daí chegou a irmã do Pera, me abraçou assim, na minha frente. Ela chegou e me abraçou. Eu, puta, cara, sabe? Salvou. O negócio aliviou pra caralho. Aí, beleza, né? Fim de festa mesmo, tava todo mundo indo embora. Eu e o Mussarela chegamos no Perereca, falando, Perereca, vamos sacanear? Falou, o quê? Sabe, irmã do Pera, você sabe que ela é louca pra ficar com você, né? Falou, sei. E tava, lógico, todo mundo tava bêbado, não preciso falar, né, porra? Então, uma cerveja pra você sacanear ela. Não, uma cerveja não, cara, uma cerveja muito pouco. Duas? Tá, beleza, duas cervejas. Pra quem não sabe, o Perereca teve que fazer um transplante de fígado, senão ele ia morrer. Exato, hoje ele não pode beber, hoje ele não pode fumar absolutamente nada, senão ele pode morrer. Porra. E aí, beleza, vamos. Ele ficou numa pose, sabe aqueles bancos de praça que tinha lá na Sorema, né? Ele ficou naquela pose, o pensador, com uma perna assim em cima do banco. Calça meio... de couro, jaqueta de couro. Exatamente. Típico do Perereca. Com aquela pose assim, meio pensador, quando você põe assim o cotovelo em cima do joelho, a outra perna tá assim no chão, e você tá meio naquela posição de pensador. E a gente chegou na irmã do Pera. Ô, irmã do Pera, seguinte... Perereca quer ficar com você. O zóio dela brilhou, tipo o zóio de anime. Que ficou gigante, assim, brilhando, tipo... Tipo o zóio do Suede, quando viu o mousepad que eu fiz pra ele. Exatamente, kawaii, pá, tá. Então, quer ficar com você, mas falou que tem que chegar chegando, porque senão ele não vai, sabe? Tá meio tímido ali. Tem que chegar chegando. Ele é tímido, beleza. Ah, tá bom, eu vou. Ela foi seca, mas igual o rinoceronte no gnu. Rinoceronte no gnu? No gnu. E daí ela foi beijar. Ele já, opa, pera aí. Quase Vera Verão quando é chamado de bicho. Pera aí, não achei minha boca no lixo. Nossa. Ai, cara, a menina começou a chorar. Puta que e a gente deu as duas cervejas pro Pereca, tá tudo certo. Esse dia, eu lembro que a gente, falando nisso antes, teve um churrasco. A gente bebeu pra caralho, fez caipirinha. A gente literalmente fez 6 litros de caipirinha. Foi só churrasco no César, não foi? Não, foi no Galo. Foi a 4 quarteirões de lá. Fez 6 litros de caipirinha, literalmente secamos 5 litros até chegar lá no lugar da festa. 4 quarteirões. Chegou na porta, os caras, puta, velho. E agora? Não pode entrar com a garrafa. Tinha 1 litro ainda. Falei, dá aqui essa merda. Virei aquela porra inteira. Eu literalmente devo lembrar de 5 minutos dessa festa. Nossa senhora. Eu não sei do momento que eu saí de lá o que aconteceu. Eu sei que eu fui pra casa, não sei como, não sei com quem, não sei que hora que foi. Mas foi da hora, foi top. Não acordou com dor em nada no outro não, dia. Não. Cagando fácil. Não, acordei com dor na língua, aquela filha da puta, nem beijando, sabe? Cara, tenho uma. Última vez que eu fui acampar, a gente foi acampar em um grupo de amigos e o ilustríssimo Marcelo foi junto. Ah, é toda a história do Marcelo sua hoje, né? É, vocês pediram pra ter história sim, dele. Sim, o Marcelo não quis vir, vamos queimar ele agora. Agora vou fuder ele agora também. E tá. Eu tive que queimar a minha barraca e o colchão. Fazer o quê? Queimar a minha barraca. É. Ele vomitou e cagou dentro da tua barraca? Não. Ele mijou na barraca. Não. Antes tivesse vomitado e cagado. Antes tivesse vomitado, que era só lavar, tá novo. É. Mas quando envolve espermatozoides... Exatamente. Rapidão, só interrompendo, eu tenho um caso de barraca interessante, que eu costumava viajar com um povo muito errado de motoclube. Aí quando eles foram acampar num lugar assim, arranjou uma fazenda que os caras foram legal pra caralho pra deixar acampar dentro. Acampou, tal, armou as barracas e foi não sei onde, foi comendo, não sei fazer o quê. Enquanto isso, um deles pegou 4 galinhas, enfiou na barraca do outro e deixou cagando lá dentro. Nossa. Né? Só pra falar, pode ir. Os caras que andavam eram muito da hora. É, os caras eram gente boa pra caralho. Antes tivesse soltado galinha pra cagar lá dentro também. E a gente tava bebendo, e normalmente a gente faz, quando sai pra lá, faz uma bebida, que é uma mistura de uísque, vodka de sabor, energético e gelo. Mistura tudo num copo, fica perfeito. Melhor bebida de todas. E ele bebeu, passou mal, falou, Xandão, vou deitar lá no sacão, na barraca. Falei, beleza, pode deitar lá. Aí ele deitou, dali a pouco vai a namorada dele e deita junto com ele. Dali a pouco fecha a barraca. A barraca tá tremendo e ele gritando, ah, vai. Aí eu falei, caralho, ele tá metendo na minha barraca. O cara tava passando mal há pouco tempo. É, desculpa, enfim, desculpinha, cara. Eu não julgo isso. Só você caiu nessa, cara. Enfim, aí beleza. Ele ficou lá na cama, dali a pouco ele saiu, foi lá pra fora, ela saiu, eu não dormi na minha barraca, e aí a gente já tinha levado outro colchão. Eu tinha levado dois colchão. Esse segundo colchão, tinha um amigo nosso dando PT, o Jonathan. A gente encheu o colchão, tem uma represa lá, colocou ele em cima do colchão, e soltou ele no meio da represa. A hora que ele acordou, ele tava no meio da represa desesperado, gritando por socorro. Caralho! E todo mundo rachando o bico. Não, isso é justo de se fazer. Caralho, mano. E agora, aí depois ele tá me devendo a barraca até hoje, ele não me devolveu a barraca. É por causa disso, não. Velho? É claro! Mas, mano, você nunca meteu na barraca? Hã? Sim, mas na minha, não na barraca outros. Não, em alguém dentro da barraca. É claro, em alguém dentro da barraca. Mas não na dos outros, cara. Se você... Barracofilia agora? Porra, lembrei de uma história agora. Outra história de barraca. Não, não é essa barraca. Envolve álcool de barraca. Não, envolve até. Eu tava razoavelmente bêbado, por isso que eu fiquei meio assim. É, a gente foi pro Guarujá de moto, eu e uma turma, inclusive eu abraço o Rodolfo. Você de novo. Você e uma turma? É. Tava eu, minha namorada na época, e tava o Rodolfo e o HJ. E a gente foi pra lá no encontro de motos Piratas da Ilha, falando isso, quem é da região do Guarujá vai lá, que é da hora pra caralho, tem um tubarão no rolê de foda. Chegou lá, começou a beber, deu uma canseira do cão, a gente tinha armado uma barraca do lado de um lugar lá, que os caras depois armaram uma cama elástica, que a criançada pular. Eu tava meio ruim já, tava cansado pra caralho da viagem, eu falei, ó, vou deitar e dormir um pouquinho, beleza? Beleza. Aí fui, minha namorada foi junto, deitou lá, de repente eles chegam lá e vê a barraca balançando pra caralho e tal. Aí eles, ô, não vamos lá não, eles estão fazendo coisa. Quando vai ver a porra da cama elástica, tava encostada na barraca, as criançadas pulando e chacando minha barraca. Cara. E eu bêbado dormindo. O Suede. Suede teve. Será que ele terminou de editar? Nunca. Mas o Suede teve. Ó, a primeira vez que eu vi ele pós casa musical foi quando eu já tava com locomotiva. Ele foi na casa do Lost. E aí depois eu fui trazer ele de volta, né? Tava eu, o Lost, o Eric e o Suede. E todo mundo bebendo. Quem aqui já conhece o Suede bêbado? Já vi. Em partes. Como é o Suede bêbado? Dá vontade de matar. Sim. Então, Suede, saiba disso, ok? Paramos aqui na frente da casa do Suede. Ele e o Eric ficaram conversando em inglês. Aquele inglês maravilhoso do Suede e a eloquência maravilhosa do Eric. Só que daí, tipo, passou 15 minutos... Passou 20 minutos de eu falando, sai do carro, quase chutando, sabe? Meia hora. Caralho, mano. Pois é, na volta eu virei pro Eric e falei, ó, próxima vez que eu falar que é pra sair do carro, vai sair você e ele, vocês vão ficar na calçada conversando em inglês, cara. Porque puta que vai... Porque, mano, ó, vamos lá, o Suede, já que a gente vai falar do Suede, o Suede é um cara que quando bebe, como eu vou explicar? Ele vira um nojo. Mas assim, ele acha que ele não tá bêbado. Isso é importante ressaltar. Ele acha que ele não tá bêbado. Ao extremo, ao ponto de ser chato. Exato. Mas na verdade tá bêbado pra porra. Mas ele fica lá, não tô. Eu estou ébrio sarcástico. Quem nunca ouviu isso, né? Estou ébrio sarcástico. É. Tanto que... No episódio especial de Natal do ano passado, teve um dia que a gente combinou às 5 horas, né? É, 5 e 5 horas aqui no Suede pra gente, né? E ele tava bêbado. E tava fazendo o quê pra tá bêbado? É, pois é. Ele tinha matado uma garrafa e meia de Velho Barreiro. Pra quê? Sozinho? Não, tava numa festa. E daí, o que acontece? Ele queria levar a meia garrafa. Eu falei, não vai levar, cara. Não, mas eu não tô bêbado, sei lá o quê. E eu tive que... tretar com ele, falar, ah, mano, seguinte, se for pra levar a garrafa, você vai ficar aqui. De tanto que ele insiste, porque, porra, vamos lá, vamos discutir sobre bêbados chatos. Porque existe o bêbado pau no cu, né? Existe. Na verdade, existem vários tipos de bêbados. Existe o bêbado amoroso, que é aquele bêbado que te abraça. Que ama todo mundo. Que ama todo mundo, seu amigo. E esse até, ok, né, beleza, é nóis, sabe? Você dá aquele abraço aí e fala, isso aí, é nóis, pá. É nóis, vai pra lá. É, e ele, e tipo, se você abraçou e falou, é nóis, o cara já tá indo pro próximo pra fazer a mesma coisa. Exato. Tem um cara que faz isso que me dá um ódio do caralho, que me dá vontade de esmigalhar a cara dele no asfalto e depois tacar álcool e pôr fogo naquela merda daquela cara torta dele. Só tirar uma dúvida, é um cara que já dá vontade de você fazer isso mesmo sem beber? Sim. Tá, eu sei que é. cara. Aí, teu bêbado que fala inglês. Não é. Bêbado literalmente ou. Sim, não, esse não, não é o bêbado suéter. Mas se encaixa em vários tipos de bêbado. Literalmente, o cara fala inglês e só conversa em inglês e tal, beleza. Eu já fui esse bêbado. Aí, não. Vamos lá, outros estereótipos de bêbado. Eu sou o bêbado que dá risada pra caralho. É, tem o bêbado que dá risada pra caralho. Tem o bêbado treteiro. Esses me dão ódio também. Puta, que é o cara que, ai, vira, ou vira... Puta, o cara que vira machão, sabe, quando bebe? Sim. Tudo que ele não é na vida real, ele vira quando bebe. Exatamente, porque as frustrações se exaltam ali naquele momento e, opa, eu preciso mostrar que eu não sou um cara frustrado, apesar de que todo mundo vai ver. E tem o suede. Que é aquela categoria de bêbado que jura que não está bêbado. É o que soma tudo isso. É, exatamente, cara. Então, Suede, todo mundo sabe que está bêbado, não precisa falar que não tá, enfim. É, na verdade, sai do armário, Suede. Saia. É, na verdade, todo mundo que está bêbado, todo mundo sabe que vocês estão bêbados. Exato. Do tipo aqueles caras que chegam em casa assim, porra, eu cheguei, minha mãe ainda está acordada, vamos andar mais certinho, vamos tentar agir certo, falar corretamente. Ela sabe, velho, exatamente. Não tem como disfarçar. Você tá fazendo isso enquanto derruba metade da casa. Porque pra você, você tá certinho, mas na verdade você tá chutando cadeiras, tá? Temos um caso assim pra contar. Tá desmaiando na frente do pai. Tem um caso assim pra contar. Tava também no churrasco na época da Copa do Mundo de 2012. Tava no fluxo? Não, 2012 o caralho, 2008. Aquela famosa Copa do Mundo do Ronaldinho. Ele tá tendo convulsão a tarde inteira, mas ele tá bem pra jogar, sabe? E... Ah, do que o Roberto Carlos arrumou a meia e tal. É, que o Ronaldinho tava com o cabelo cascão, caralho, a quatro. Sim. A gente fez churrasco na casa de um amigo nosso, que inclusive tem um nome muito esquisito. E... Santo. Eu só não censuro o nome porque procurar só o nome faz que vai ter esse nome. É. Aí tava lá, tal, beleza. Ah, vamos... A gente ia de tarde fazer o churrasco, assistir a Copa e depois ia lá de noite pra meio que passar quase a noite inteira lá assistindo o filme. Aí resolveram levar uma garrafa de conhaque. O nosso amigo Catatau tava lá e tomou pra caralho, ele nunca tinha bebido direito na vida, conhaque principalmente. E a gente assistindo o filme e tal, eu tava meio ébrio, não tava totalmente bêbado. Ébrio sarcástico. Não, porque eu não sou pau no cu. E assim, tava o pessoal sentado no sofá e tinha um colchão no chão e eu tava sentado lá com outro amigo meu. A gente olha pro sofá, tá lá o Catatau esparramado com uma cara de tonto e babando. Gente, o Catatau, você tá mal, velho. Deita aqui no colchão. Ele, eu não, vocês vão comer meu cu, não vou dar o cu. Beleza, vai tomar no seu rabo, fica aí, vai. Aí, de repente, de um tempo, assim, uns 20 minutos depois, ele, eu vou no banheiro. Aí, nisso, ele levanta, começa a sair catando cavaco pra todo lado, apoiando em tudo que acha pela frente. Chega na cozinha, derruba a cozinha inteira, faz um barulho do caralho. Às 4 da manhã, os pais do cara acordam até. E vai pro banheiro, se tranca lá, tal. Uma hora depois, esse lazareno não me aparece. Vamos ver o que aconteceu. Chega lá, tá ele só de cueca, abraçado na privada, com vômito pro banheiro inteiro, menos na privada. Ele olha assim, levanta a cabeça e fala pros caras, eu não tô bem não. Eles vão dar banho nessa porra aí. Deram banho nele e tal. Enquanto isso, os pais dele foram ver o que que tava acontecendo na cozinha lá, que derrubaram tudo. Aí botou ele pra deitado no colchão, ele dormiu de conchinha com um amigo nosso, tem uma foto disso, inclusive. E depois fomos embora. Isso era umas 5:30 da manhã, mais ou menos, quando a gente foi embora. Ele ficou dormindo lá, foda-se. Deu umas 8 da manhã, toca o telefone do meu quarto e eu... Nossa, uma ressaca do caralho, aquela merda tocando, atendo a irmã dele. Cadê meu irmão? O que que ele fez? Ai, cara. Ele ficou lá no... Passou mal e tal. Ah, beleza, tal. Vamos tomar mais uns 14. Tem o bêbado dramático também. E dramático? Eu, até então, é aquele bêbado que exalta todas as emoções que faz ele chorar. E mas eu acho que todo mundo já passou por uma fase... É o bêbado do chorão. Não, é o bêbado calma, do chorão. Eu nunca passei. Eu já conhecia o Suede direito. E a gente tava bebendo lá na casa do Lost. Aí eu deixei ele aqui, tipo, da casa do Lost até aqui. Lost morava perto de casa ainda. Então... Uns belos 5 quilômetros. É, e ele, tipo, só falando coisas, né? Oh, sei lá o que, tal, bababá, e como minha vida é ruim. E daí, na hora que chegou aqui, eu falei, mano, vai, toma um banho, vai dormir e tal, amanhã você acorda mais de boa. Se eu acordar, e desceu do carro. Não, o bacana é que comigo, o Suede, quando ele fica bêbado e ele tá perto de mim, ele parece que ele dá uma estagnada na pau no cuzice e conversa numa boa. Caralho, só que com você, então. É, eu acho que eu tenho um poder sobre o Suede, do tipo, o poder de anulação de pau no cu, sabe? Então ele fica bêbado, a gente começa a conversar e começa a trocar ideia normal. Ele fica mais legal do que quando ele tá sóbrio. Quando a gente for gravar um Histórias de Bêbado com ele, ou seja, ano que vem, quando a gente for gravar um Histórias de Bebedeira com ele, a gente vai jogar tudo isso na massa de novo. Vamos e jogar. Colocar ele contra a parede. Agora, eu acho que mais uma aqui, eu acho que eu já contei. Se eu não contei, pros novos ouvintes, vai lá. Estava em Gramado e eu tinha acabado de comer um filé mignon, molho madeira, aquelas coisas, sabe? Comida de casamento. É, eu tinha comido pra caralho, eu tinha... Não, mas isso era comida do hotel. Comida de hotel é essas porra mesmo, né? Ah, depende do hotel. Eu fiquei num muito bacana. E aí eu tinha comido isso, eu tinha comido pra caralho, batata frita e tal. E daí eu fui pra uma balada, que foi a última balada do festival de publicidade lá. Aí, beleza, chegou lá na balada. Porra, pode fumar, não é que nem lugar fechado pra fumar, Rio Grande do Sul. Né, não é São Paulo, tá? E daí todo mundo fumando, daí, né, aqui usando droga. Não, mentira. Aí chegou os caras, vamos pegar um uísque? Falei, vamos pegar um uísque. Não, mas ó, tem o combo de uísque com energético. Falei, eu não bebo energético. Vamos pegar um uísque. Não, mas fica mais barato o uísque energético. Não fica, cara, porque você tá pagando energético. Não, mas vamos pegar. Tá, vamos pegar. Chegou na mesa, eu dei aquela disfarçada, coloquei aquele fundinho de energético e completei de uísque. Aqueles copos compridos, sabe? Aqueles long shot. Long shot. Aqueles long shot. Long drink, né? Long drink. E daí, né, bebendo praticamente só uísque e tal. Chegava assim, na metade do copo eu completava de novo. O uísque acabou e os caras estavam no primeiro copo ainda. E daí não bateu bem, por causa do bifão lá, filé mignon, molho madeira, essas porra. Aí eu fui no banheiro, vomitei. Aí vomitei bonito. Vomitei marrom, assim, daquele filé, aquele molho, se quiser. Aquela comida que com certeza foi esquentada no micro-ondas. Aí eu saí de lá, peguei duas Heineken e voltei a beber. E daí, estava na área de fumantes um momento, e eu estava conversando em inglês com um amigo meu. Ou seja, você é aquele bêbado pau no cu. Sim, não, não tanto. Não tanto porque eu tava só entre eu e ele. Não tava conversando, tipo, chamando atenção. Tava só eu e ele, falando baixinho de boa. Aí chegou um cara, sei lá de onde, e começou a falar inglês com a gente também. E você não sabia quando ele... Não, daí ele perguntou, where are you from? Falei, I'm from Brazil. Ele, caralho, velho, por quê? Sério, velho? Porra, legal, cara. De onde você é? Ah, sou do interior de São Paulo, tá? E você, eu sou aqui do Rio Grande do Sul mesmo. Ah, legal. Pô, beleza, valeu. Falou aí. Pagou de otário na balada. Pagou de imbecilzão. O cara conversando em inglês. O cara chegou conversando em inglês, tá ligado? Ele queria te comer porque você é gringo. Será? Pode ser, com né? Com certeza. Pode ser. E daí foi uma festa que a Jéssica deu trabalho, bebeu pra... Não, ela não bebeu pra porra. Ela bebeu mais ou menos. Daí eu tive que levar ela embora. Então tá. Eu tenho a última. A minha Pera última. Peraí, só ver se alguém tem mais uma. Ah, eu te conto uma. Não tenho. Ai, teve uma vez que eu comi um bife. No churrasco, com carne. Eu comi um bife, joguei futebol e tomei uma cerveja. Então vai, Pedro, pra fechar. Teve uma vez que quase me mataram no churrasco. Pra variar, no famoso sítio, né? Tava com o nosso amigo, querido amigo Joselito. E, óbvio, todo mundo bêbado pra bosta. Resolveu fazer o quê? Qual que é a brincadeira mais saudável do mundo? Primeiro, brincar na estrada de terra com os nossos veículos, né? O que mais que pode ser mais seguro? Além desse dia ter pegado um Fiat 147, que os caras pegaram pra rampar a curva de nível com essa merda. Nossa! Pegaram aquela merda daquele carro, rampava as curvas de nível do jeito que caía, assim, abria a porta do motorista, então eles chegaram, quem que precisa de alguém pra segurar a porta fechada? Eu falei, eu vou! Cheguei lá, do jeito que eu tava segurando a janela, rampou a curva de nível e o cara, quando caiu no chão, o cara botou o pé no freio e só tava freando um lado. O carro começou a girar pra caralho. Ah, e foi divertido, mas o ponto não é esse. O ponto é que depois a gente resolveu brincar de quê? De moto na estrada de terra. Aí, beleza, tal, peguei a moto, tomei um capote, que a moto não era minha, foda-se então, né? Até que teve esse amigo meu, Joselito, vamos dar uma volta de moto nas propriedades aqui em volta? Vamos. Montei na garupa, ele dirigindo, tal, bonitão, pé, andando. E, de repente entrou numa curva, deu de cara com uns 20 cachorros. Nossa senhora. Filha da puta começaram a correr atrás, cara. Eu senti o bafo deles na minha panturrilha, assim, pegando. Aí o caralho, acelera essa merda, acelera. Acelera, eu tô acelerando mesmo. Caralho, mano. Até que uns 300 metros pra frente despistou eles pararam. Aí eu olhei pra trás assim, ah, nossa, eles sumiram, não sei o que, né? Ainda bem que eles ficaram pra trás, do jeito que eu olho pra frente, cadê o cara? Ele viu que tava chegando numa curva com areião e ele pulou da moto e me largou lá. Aí meio que isso foi assim, eu olhei pra frente em câmera lenta, do jeito que eu botei o olho pra frente, ele não tava mais, eu olho pro lado, ele em posição de mergulho e a moto pendendo pro lado. Aí entrou nesse meio de areião, eu comecei a capotar com a moto, me quebrei inteiro, cara. Oh, caralho, mano. Esse dia foi louco. Eu saí queimado de escapamento, saí com o dedo torcido, foi da hora. Caralho. Você quebrou o dedão, já fez e tudo também. Foi engraçado. Agora, antes de finalizar, antes de irmos pra finalização, alguém quer mandar um recado pro Sueli? Ah, um beijo. É nóis. Abraço. Todo mundo é educadinho. Tamo junto, molecote. É tomar no seu cu, velho. Terminando esse cast, é meu pai que um dia essa edição sai. O Arnesto nos convidou pra um samba, ele mora no Brás. Nós fomos... E chegamos ao fim de mais um Locomocast, infelizmente. Histórias de escola, parte 2. De escola de novo? Histórias de churrasco, parte 2. Bebedeiras, parte 1. Provavelmente, eu acho que se a gente não arranjar mais pessoas pra fazer histórias de churrasco, não terá mais história de churrasco, será só de bebedeira. É, basicamente, história de bebedeira é o que mais tem. História de churrasco só complementa a bebedeira. Exatamente, então... gostaria de agradecer aqui a presença do Homem Concha. Eu que agradeço sempre. Quer deixar algum recado? Se for beber, não dirija. Boa. Bom recado. Se for beber, não pegue Fiat 147 nem Twister na estrada de terra atrás de cachorro. Se for beber, carona, não se inspire nesse podcast. Né, cara? Muito obrigado, Alê. Eu que agradeço. Recadinhos? Recadinhos. Crianças de 8 anos, nunca bebam champanhe. Não seja o Sueli quando beber. É isso aí. Muito obrigado novamente a vocês. E se você quiser mandar um e-mail para ser lido no próximo Locomocast ao vivo, envie no contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. Esse daí foi o Suede repetindo. Edgar. Agora repita, Pedro. contato@locomotiva26.com.br. Agora repita, Outcast. contato@locomotiva26.com.br. Agora repita, Homem Concha. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Lê. contato@locomotiva26. Não, calma, calma. Arroba até que porco. Hein? contato@locomotiva26.com.br. contato@locomotiva26.com.br. Ele não manja como funciona e-mail. E é isso aí. É porque aí, na época de MSN, alexandre.guedes, tal, tal, tal. E é isso aí, e até o próximo. Muitas histórias divertidas, muitas aventuras, muitas coisas sexuais. Beijo. Sim, tchau. Tem gente que não bebe, tá morrendo. Extras? Extras. Extras. Tomei couro no CLM. Pedro, por que o Suede ainda não está gravando hoje? Não sei. Pergunta pra ele. Ô, Suede, você está editando ainda o que acho que era pra ter sido entregue semana passada? Chegou aqui já. Chegou? Caralho. Rafael peidou pra caralho. Mais rápido que o Correio, hein? Por falar em Correio, eu fiquei esperando por mais... Fiquei esperando, não. Tô esperando há mais de 15 dias uma encomenda. Nunca vi. Nossa. Aí eu falei? Caralho. Só eu que não? Tô com o nariz entupido. Tá bosta, então. Não tô sentindo. Pô, eu acabei de usar o naridrinho aqui, desentupiu e tá de boa. Mas tudo bem. Voltando ao Suede... No... Aldi, o que tá acontecendo com o Suede? Não faço ideia, mano. Tá, será que o Suede estará editando o próximo cast? Vamos fazer um bolão? Outra pergunta também. Então, por que o podcast não tá falando alto como ele disse que ia querer falar? Não, eu gravei um pouco... Passou o som um pouco mais alto, porque nunca se sabe quando vai aumentar a voz. É isso? É, mais ou menos, né? Então tá, né? Tá. Passou o som mais alto, porque nunca se sabe quando vai aumentar a voz. É, exatamente isso. É, exatamente. Se não entendeu, vai estudar na USP, que você entende. Okay. O podcast tá igual à internet hoje em dia. Você escreve qualquer merda, você entendeu, estuda. Mas tava fica ruim. Aí. Mas tava bom, mas piorou agora. Fica aí um bolão pra saber. Quem vai editar o próximo Locomocast? Será Rafael Tonicho ou será o Suede? Façam suas apostas. Aposto R$2 no Tani. 3, 2, 1. Fala, galera! Estamos começando aqui mais um Locomocast, podcast mais gerado da Podosfera. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema que nesse ano de política, apesar que é mais uns anos de eleição de prefeito, que é liberado assim, né? Até é financiado pelos governantes determinadas coisinhas, inclusive o que a gente vai comentar hoje. Mas antes de começar, vamos pedir para vocês avaliarem a gente no iTunes dando 5 estrelinhas. Repetindo, 5 estrelinhas no iTunes. Pra gente ficar feliz, pra gente ficar uma beleza, pra gente ficar forte, saudável e bonito e sincero. Tá. É. Menos podcast não tem como. Exatamente. É, exatamente. E antes de começar também, vamos lembrar que estamos à procura de qualquer pessoa que quer produzir qualquer tipo de conteúdo e não tem nenhum lugar para distribuir. Estamos abrindo vagas no Locomotiva 26. Se você quer produzir conteúdo em vídeo, se você quiser produzir conteúdo em podcast, se você quiser produzir... Caralho, tá foda. Se você quiser produzir conteúdo em texto, envie para contato@locomotiva26.com.br. Eu sou Rafael Tanicho e hoje nesse podcast vai ter pagode, vai ter samba, vai ter sertanejo universitário, vai ser uma beleza. Eu sou o Pedro Tanicho, eu não pensei em frase. Eu sou não Pedro Tanicho, em frase. Não pensei em frase nenhuma, foda-se essa merda. Eu? Eu tinha um convidado arrombado. Aí, ó, estourou. Desculpa. Por quê? Porque passa mais alto pra ele falar mais alto. Entendeu? Vai estudar. É, não entendeu? Vai estudar. Agora eu vou ter que parar aqui e começar de novo. Idiota.